raiva que te dá. Diz que não vai voltar, mas viciou na droga. Quer beijar minha boca, faz sua razão parar, seu coração gritar. Se viciou na droga, quer beijar minha boca, yeah. Abstinência de mim, sim. Te trago a cura suave. Te trato como a carinho vem. Neguinho, teu caso é grave. Abstinência de mim, sim. Te trago a cura suave. Te trato como a carinho vem. E o sintoma é esquecer os vacilos que eu dei. Às vezes que briguei com você, na mente só vai caber os beijos que eu dei, as marcas que deixei. A raiva que te dá, diz que não vai voltar, mas viciou na droga. Quer beijar minha boca, faz sua razão parar, seu coração gritar. Cê viciou na droga, quer beijar minha boca, yeah. Oh yeah.